Cheiro 22, página 189. A disciplina que eu lecionava, como fazer carreira numa revista, tinha 14 alunos com diversos graus de aptidão. Tudo raparigas. Eu diria mulheres, mas creio que raparigas é factualmente mais correto. Todas queriam trabalhar em revistas. Não eram raparigas esborratadas em jornais. Eram raparigas em revistas de papel brilhante. Tinham visto o filme. Imaginavam-se a correr por Manhattan, com o café com leite numa mão e o telemóvel na outra, a partir de forma adorável o salto alto de um sapato de estilista, enquanto faziam sinal a um táxi, e a cair nos braços de uma alma gêmea encantadora e desarmante, de cabelo atraentemente descuidado. Não faziam ideia de quão louca e ignorante tinha sido a escolha da sua especialização. Andava a planear dizer-lhes isso, usando o meu desemprego como história de advertência. Embora não estivesse interessado em fazer de figura trágica, imaginava-me a contar a história de forma descontraída e leve, como se não tivesse importância. Mais tempo tinha para trabalhar no meu romance. Depois passei a primeira aula a responder a tantas perguntas cheias de reverência e transformei-me num tal fala barato vaidoso, num ser tão desprezível e carente que não consegui contar a história verdadeira. A chamada ao gabinete do chefe de redação, na segunda ronda de despedimentos, a forma como percorri aquele malfadado caminho ao longo de filas de cubículos, atraindo os olhares de toda a gente, um morto-vivo a andar, ainda na esperança de me irem dizer uma coisa diferente. Que a revista precisava de mim, agora mais do que nunca. Sim, seria um discurso de encorajamento, um discurso de mobilização para o trabalho. Mas não. O meu chefe disse simplesmente: infelizmente, creio que sabe a razão porque o chamei aqui. Esfregando os olhos debaixo dos óculos, para mostrar como estava cansado e desanimado. Eu queria sentir-me um vencedor glorioso. Por isso não contei aos meus alunos sobre a extinção do meu posto de trabalho. Contei-lhes que tínhamos familiares doentes que exigiam a minha presença ali, o que era verdade, sim, disse eu para mim mesmo, completamente verdade e muito heroico. E a bonita Andy, cheia de sardas, estava sentada à pouca distância de mim, com os seus olhos azuis sob ondas de cabelo cor de chocolate, lábios cheios, ligeiramente entreabertos, seios ridiculamente grandes e pernas e braços compridos e magros. Uma estranha boneca insuflável, há que dizer. O mais diferente possível da minha mulher, elegante e patrícia. E Andy irradiava calor corporal e lavanda, enquanto tirava notas no seu computador portátil. E fazia perguntas numa voz rouca, do género: como é que se consegue a confiança de uma fonte para que ela abra o jogo? E eu pensei para comigo, logo nessa altura: de onde diabo saiu esta rapariga? Será alguma piada? Perguntamo-nos porquê. Sempre tinha sido fiel a Amy. Eu era o tipo que saía mais cedo do bar se alguma mulher se tornasse demasiado atrevida, se o seu toque soubesse demasiado bem. Não era um traidor. Não gostava de traidores. Desonestos, desrespeitadores, mesquinhos, mimados. Nunca sucumbira. Mas isso era no tempo em que eu era feliz. Odeio pensar que a resposta é assim tão fácil. Mas tinha sido feliz a vida inteira. E agora não era. E Andy estava ali. Deixava-se ficar na sala, depois da aula terminar, a fazer perguntas sobre mim, que Amy nunca fizera, pelo menos ultimamente. A fazer-me sentir um homem que valia a pena, e não o idiota que perdera o emprego, o palerma que se esquecia de pôr o tampo da sanita para baixo, o trapalhão que nunca conseguia fazer as coisas bem. Um dia, Andy trouxe-me uma maçã, uma Red Delicious, título do livro de memórias do nosso caso amoroso. Se alguma vez viesse a escrevê-lo. Pediu-me para dar uma vista de olhos prévia à sua história. Era o perfil de uma stripper num clube de St. Louis e parecia um artigo do fórum da Penthouse. E Andy começou a comer a minha maçã enquanto eu a lia, debruçada sobre o meu ombro, com o suco grotescamente presente nos lábios. E depois pensei, caramba, esta miúda está a tentar seduzir-me. Fiquei ridiculamente chocado. Qual Benjamin Braddock encanecido? Resultou. Comecei a pensar em Andy como um escape, uma oportunidade, uma opção. Chegava a casa e encontrava Amy enrolada no sofá. Amy a fitar a parede em silêncio, sem nunca pronunciar a primeira palavra, sempre à espera. Um jogo de quebra-gelo perpétuo, um desafio mental constante. O que deixará Amy feliz hoje? E eu pensava, Andy não faria isso. Como se eu conhecesse Andy. Andy havia de se rir desta piada. Andy havia de gostar desta história. Andy era uma rapariga irlandesa, simpática, bonita e mamalhuda, da minha cidade natal, simples e alegre. Andy sentava-se na primeira fila da minha turma e parecia afável, parecia interessada. Quando pensava em Andy, não sentia dores no estômago, como acontecia quando pensava na minha mulher. O receio constante de voltar à minha própria casa, onde não era bem-vindo. Comecei a imaginar como poderia acontecer. Comecei a ansiar pelo seu toque. Sim, tal e qual, como uma letra de um mau single dos anos 80. Ansiava pelo seu toque. Ansiava pelo toque em geral. Pois a minha mulher evitava o meu. Em casa, passava por mim como um peixe, deslizando para longe, em direção à cozinha ou às escadas. Víamos televisão em silêncio, nas nossas duas almofadas do sofá, tão separados como se elas fossem jangadas, salva-vidas. Na cama, ela afastava-se sempre de mim. Punha os cobertores e os lençóis entre nós. Uma vez, acordei de noite e, sabendo que ela estava a dormir, puxei um bocadinho para o lado a alça da camisa de noite e encostei a face e a palma de uma mão ao seu ombro nu. Não consegui voltar a adormecer nessa noite, de tão enojado que estava comigo mesmo. Saí da cama e masturbei-me debaixo do chuveiro, imaginando Amy, a forma libidinosa, como costumava olhar para mim, com aqueles olhos de lua e pálpebras pesadas, a analisar-me, a fazer-me sentir que era visto. Quando terminei, sentei-me na banheira e fiquei a olhar para o ralo, através do jato de água. O meu pênis jazia pateticamente ao longo da minha coxa esquerda, como um pequeno animal levado para a margem. Deixei-me ficar ali sentado no fundo da banheira, humilhado, a tentar não chorar. Portanto, aconteceu, no meio de um estranho e súbito nevão, no início de abril. Não em abril deste ano, mas do ano passado. Estava a trabalhar sozinho no bar, porque Gou estava a tomar conta da nossa mãe. Revezávamos-nos nas folgas, ficando em casa com a nossa mãe, a ver televisão de má qualidade. A nossa mãe estava a definhar rapidamente. Não ia durar até ao fim do ano, nem de longe. Eu sentia-me bem nesse momento. A minha mãe e Gou estavam aconchegadas em casa, a ver um filme de praia com Annette Funicello, e o bar tinha tido uma noite concorrida e animada, uma daquelas noites em que toda a gente parecia ter tido um dia bom. Raparigas bonitas eram simpáticas para tipos mais rústicos. As pessoas estavam a pagar rodadas a desconhecidos só porque lhes apetecia. O ambiente era festivo. E depois chegou o fim da noite, a hora de fechar e de toda a gente sair. Estava prestes a fechar a porta à chave quando Andy a abriu e entrou, quase caindo em cima de mim. E pude sentir o cheiro adocicado, a cerveja light no seu hálito e o perfume, a lenha queimada, no seu cabelo. Fiz uma pausa para aquele momento desconcertante em que tentamos reconhecer alguém que estamos habituados a ver num único cenário e tentamos colocar a pessoa num novo contexto. Andy no bar. Muito bem. Ela soltou uma risada de pirata e empurrou-me outra vez lá para dentro. Acabei de ter um encontro romântico fantasticamente pavoroso. Tenho de tomar um copo comigo. Tinha flocos de neve acumulados nas ondas negras do cabelo. As suas engraçadas sardas brilhavam. As faces tinham uma coloração rosa-vivo, como se alguém lhe tivesse dado duas estaladas. Ela tem uma voz magnífica, uma voz de patinho penugento, que começa por ser ridiculamente engraçada e acaba totalmente sexy. Por favor, Nick, tenho de tirar da boca este sabor a mau encontro. Lembro-me de nos termos rido e de eu pensar que era um alívio estar com uma mulher e ouvir o seu riso. Vestia umas calças de ganga e uma camisola de caxemira com decote em V. Ela é uma dessas raparigas que ficam melhor de calças de ganga do que de vestido. O seu rosto e o seu corpo são descontraídos, no que isso tem de melhor. Tomei a minha posição atrás do bar e ela deslizou para cima de um banco, avaliando com o olhar todas as garrafas de bebidas atrás de mim. O que é que a senhora deseja? Surpreenda-me, redarguiu. Bu, disse eu, e a palavra deixou-me os lábios franzidos como num beijo. Agora surpreenda-me com uma bebida. Ela inclinou-se para a frente, de forma que o seu decote ficou encostado ao bar, com os seios empurrados para cima. Usava um pendente num fio de ouro fino. O pendente deslizou entre os seios, por debaixo da camisola. Não sejas assim, pensei. O tipo que começa a arquejar quando pensa onde termina o pendente. Que sabor lhe apetece? Perguntei. O que quer que me dê, vou gostar. Foi aquela deixa que me cativou, pela sua simplicidade. A ideia de poder fazer alguma coisa e de deixar uma mulher feliz. E de ser tão fácil. O que quer que me dê, vou gostar. Senti uma onda de alívio irresistível. E foi nessa altura que soube que já não amava a Amy. Já não amo a minha mulher, pensei, virando-me para agarrar em dois copos. Nem um bocadinho. Estou limpo de amor, sem mácula. Fiz a minha bebida preferida, manhã de Natal, café quente e licor de menta frio. Acompanhei-a num copo. E quando ela estremeceu e se riu, com aquela grande risada penetrante, voltei a encher os copos. Ficámos ali a beber até passar uma hora do fecho do estabelecimento. E eu mencionei a palavra mulher 3 vezes, pois estava a olhar para Andy e a imaginar-me a tirar-lhe a roupa. Era um aviso para ela, o mínimo que eu podia fazer. Tenho uma mulher, agora faz o que quiseres com isso. Ela estava sentada à minha frente com o queixo entre as mãos, a sorrir para mim. Leva-me a casa? Perguntou. Ela já tinha mencionado antes que morava perto da Baixa, que precisava de passar pelo bar uma noite destas para o cumprimentar. E acaso teria dito que morava muito perto do bar? A minha mente tinha-se preparado. Eu já tinha percorrido mentalmente, muitas vezes, os poucos quarteirões em direção aos apartamentos em tijolo onde ela vivia. Por isso, quando saí subitamente, porta fora, para acompanhar a casa, não pareceu nada invulgar. Não houve aquela campainha de alarme a dizer-me: isto é invulgar, não é coisa que se costume fazer. Acompanhei-a até casa, a caminhar contra o vento, com flocos de neve a voar por todo o lado, ajudando-a a enrolar o cachecol de lã vermelha uma vez, duas vezes, e à terceira estava a prendê-lo bem. E os nossos rostos ficaram perto um do outro e as faces dela estavam alegremente cor-de-rosa, como quem anda de trenó. E era o tipo de coisa que nunca poderia ter acontecido em 100 noites, mas que naquela noite foi possível. A conversa, a bebida, a tempestade, o cachecol. Agarrámo-nos em simultâneo. E eu empurrei-a contra uma árvore para ter mais capacidade de manobra. Os ramos finos despejaram um monte de neve em cima de nós. Um momento assombroso e cómico que só aumentou a minha insistência em tocá-la, em tocar tudo ao mesmo tempo, com uma mão por baixo da camisola e a outra no meio das pernas, e ela a deixar-me fazê-lo. Ela afastou-se de mim com os dentes a bater. Sobe comigo. Fiz uma pausa. Sobe comigo, insistiu ela. Quero estar contigo. O sexo não foi assim tão fantástico. Não da primeira vez. Éramos dois corpos habituados a ritmos diferentes, sem nunca conseguirmos apanhar o jeito um do outro. E fazia tanto tempo, desde que tinha estado dentro de uma mulher, que me vim primeiro, rapidamente. E continuei a mexer-me 30 segundos cruciais, enquanto começava a murchar lá dentro. Apenas o tempo suficiente para tratar dela, antes de ficar completamente mole. Portanto, foi agradável, mas decepcionante. Anticlímax, da forma como as raparigas se devem sentir quando perdem a virgindade. Aquele barulho todo por causa disto. Mas eu gostei da forma como ela me envolveu. E gostei que fosse tão macia como eu imaginara. Pele nova, jovem, pensei eu de forma indigna, imaginando Amy aplicar loção constantemente, sentada na cama e dando furiosamente palmadinhas a si mesma. Fui à casa de banho de Andy, fiz xixi, olhei-me no espelho e obriguei-me a dizê-lo. És um traidor. Fracassaste num dos testes masculinos mais básicos. Não és um bom homem. E quando aquilo não me incomodou, pensei, não és mesmo um bom homem. O mais horrível era que, se o sexo tivesse sido exorbitantemente fantástico, aquela podia ter sido a minha única leviandade. Mas foi apenas decente. E agora era um traidor. E não podia dar cabo do meu registro de fidelidade por causa de uma coisa simplesmente mediana. Portanto, sabia que ia haver uma próxima vez. Não prometi a mim mesmo que nunca mais. E, depois da vez seguinte, foi muito, muito bom. E na que se seguiu, foi ótimo. Andy não tardou a transformar-se no contraponto físico de tudo em Amy. Ria-se comigo e fazia-me rir. Não me contradizia de imediato, nem me criticava. Nunca ralhava comigo. Era de trato fácil. Era tudo tão fácil. E pensei, o amor faz-te querer ser um homem melhor. Pois, pois. Mas talvez o amor a sério, também te autorize a ser simplesmente o homem que és. Ia contar a Amy. Sabia que tinha de acontecer. Mas continuei a não lhe contar durante meses a fio. E depois durante mais meses ainda. Sobretudo por cobardia. Não suportava ter aquela conversa, ter de me explicar. Não conseguia imaginar ter de discutir o divórcio com Rand e Mary Beth, já que eles se imiscuiriam certamente na contenda. Mas, em parte, também era por causa da minha forte veia pragmática. Era quase grotesca a forma como eu conseguia ser prático. Em terceiro, não tinha pedido o divórcio a Amy, em parte porque tinha sido o dinheiro dela que financiara o bar. Ela era basicamente a sua proprietária. Com certeza que o quereria de volta. E eu não suportava ver a minha irmã gêmea a tentar ser corajosa enquanto perdia mais 2 anos da sua vida. Por isso, deixei-me andar à deriva nesta situação miserável, partindo do princípio que a dada altura seria Amy a encarregar-se disso, a pedir o divórcio, e assim conseguiria sair como o bom da fita. este desejo de fugir à situação sem culpa era desprezível. Quanto mais desprezível me tornava, mais desejava Andy, que sabia que eu não era tão mau quanto parecia se a minha história fosse publicada no jornal para ser lida por desconhecidos. Amy, há de divorciar-se de ti, estava eu sempre a pensar. Ela não pode deixar isto continuar por muito mais tempo. Mas à medida que a primavera se desvanecia e chegava o verão, depois o outono e depois o inverno, e eu me tornava num traidor de todas as estações, uma traição com uma amante agradavelmente impaciente, ficou claro que algo teria de ser feito. Quer dizer, eu amo-te, Nick, disse Andy, ali, de forma surreal, no sofá da minha irmã. Aconteça o que acontecer. Não sei o que mais hei de dizer, sinto-me muito. Ergueu as mãos. Estúpida. Não te sintas estúpida, disse eu. Também não sei o que dizer, não há nada para dizer. Podes dizer que me amas. Aconteça o que acontecer. Pensei. Já não posso dizer isso em voz alta. Já o tinha dito, uma ou duas vezes, num murmúrio molhado, junto ao seu pescoço, saudoso de alguma coisa. Mas as palavras andavam por aí, assim como muitas outras coisas. Pensei então no rasto que tínhamos deixado, na nossa aventura amorosa, meia escondida, com que não me preocupara o suficiente. Se o edifício onde ela morava tinha câmara de segurança, eu estava lá. Tinha comprado um telemóvel descartável para lhe telefonar, mas as mensagens de voz e texto iam para o telefone bem permanente que ela possuía. Tinha-lhe escrito uma mensagem obscena no dia de São Valentim e já conseguia vê-la escarrapachada nas notícias, onde rimara apaixonada com rata. E mais, Andy tinha 23 anos. Presumia que as minhas palavras, a minha voz e até fotografias minhas estivessem guardadas em vários suportes eletrónicos. Uma noite, sentindo-me ciumento, possessivo e curioso, tinha estado a ver as fotografias que ela tinha no telemóvel. Muitas de um ou dois ex-namorados a sorrir orgulhosamente na cama dela. E presumi que a dada altura havia de me juntar ao clube. A modos que queria juntar-me ao clube. E por alguma razão, isso não me deixara preocupado, embora pudesse ser descarregado e enviado para 1 milhão de pessoas no espaço de 1 vingativo segundo. Esta situação é extremamente estranha, Andy. Só preciso que sejas paciente. Ela afastou-se de mim. Não és capaz de dizer que me amas? Aconteça o que acontecer? Eu amo-te, Andy, a sério. Aguentei o seu olhar. Dizer amo-te era perigoso neste momento, mas era igualmente perigoso não o dizer. Então faz amor comigo, sussurrou ela, começando a puxar-me pelo cinto. Temos de ser muito cuidadosos agora. As coisas vão ficar muito feias para mim se a polícia descobrir o que se passa connosco. Feias e bem feias. É com isso que estás preocupado? Sou um homem cuja mulher está desaparecida e que tem uma namorada secreta. Sim, a coisa parece feia, parece criminosa. Dito assim, parece sórdido. Ainda tinha os seios de fora. As pessoas não nos conhecem, Andy. Vão achar que é sórdido. Meu Deus, parece um filme noir dos maus. Eu sorri. Tinha apresentado Andy aos géneros noir, a Bogart e aos filmes À Beira do Abismo e Pagos a Dobrar, a todos os clássicos. Era uma das coisas de que eu gostava mais em nós, o facto de lhe poder mostrar coisas. Porque é que não contamos simplesmente à polícia? Disse ela. Não seria melhor? Não, Andy, nem sequer penses nisso, não. Eles vão descobrir. Porquê? Porquê que haviam de descobrir? Contaste a alguém sobre nós, querida? Ela lançou-me um olhar nervoso. Senti-me mal. Ela não estava à espera que a noite corresse assim. Tinha ficado excitada ao ver-me. Imaginar uma reunião libidinosa, a tranquilização física. E eu estava ocupado a tentar proteger-me. Querida, desculpa, preciso apenas de saber, disse eu. Com nomes, não. O que é que queres dizer com isso? Quero dizer, redarguiu ela, puxando finalmente o vestido para cima, que os meus amigos e a minha mãe sabem que ando com alguém, mas não sabem o seu nome, nem nenhum tipo de descrição, certo? Disse-o com maior urgência do que pretendia, sentindo-me como se estivesse a segurar um telhado a desabar. Há duas pessoas que sabem disto, Andy, tu e eu. Se me queres ajudar, se me amas, só nós saberemos disto. E assim a polícia nunca virá a descobrir. Ela passou um dedo pela linha do meu maxilar. E se eles nunca chegarem a encontrar Amy? Andy, nós vamos ficar juntos, aconteça o que acontecer. Mas só se tivermos cuidado. Se não tivermos, é possível. As coisas estão suficientemente más para eu poder ir parar à prisão. Talvez ela tenha fugido com alguém, disse ela encostando a face ao meu ombro. Talvez conseguia sentir o seu cérebro de rapariguinha a trabalhar, a transformar o desaparecimento de Amy num romance fútil e escandaloso, ignorando qualquer realidade que não se adaptasse à narrativa. Ela não fugiu. É muito mais grave do que isso. Pus-lhe um dedo debaixo do queixo, de modo a que ele olhasse para mim. Andy, preciso que leves isto muito a sério, está bem? É claro que estou a levar isso a sério, mas preciso conseguir falar contigo com mais frequência, de te ver. Estou a passar-me, Nick. Para já só precisamos ficar sentados e sossegados. Agarrei-a pelos ombros, para ela ter de olhar para mim. A minha mulher está desaparecida, Andy. Mas tu nem sequer... Eu sabia o que ela ia dizer. Tu nem sequer a amas. Mas foi suficientemente esperta para parar. Pôs os braços à minha volta. Olha, eu não quero discutir. Eu sei que te importas com a Amy. E sei que deves estar muito preocupado. Eu também estou. Sei que estás sob... Nem consigo imaginar a pressão que sentes. Portanto, não me importo de manter um perfil ainda mais apagado do que antes, se é que é possível. Mas lembra-te que isto também me afeta. Preciso ter notícias tuas uma vez por dia. Telefona quando puderes, mesmo que seja apenas durante alguns segundos, para eu poder ouvir a tua voz. Uma vez por dia, Nick. Todos os dias. Caso contrário, enlouqueço. Enlouqueço. Sorriu para mim e sussurrou. Agora beija-me. Beijei-a com suavidade. Amo-te, disse ela. E eu beijei-lhe o pescoço e murmurei a minha resposta. Sentámo-nos em silêncio com a televisão ligada. Deixo que os olhos se fechem. Agora beija-me. Quem é que tinha dito isso? Acordei sobressaltado pouco depois das 5 da manhã. Gou estava levantada. Consegui ouvi-la no corredor e a abrir a água na casa de banho. Abanei Andy. São 5 da manhã, são 5 da manhã. E com promessas de amor e telefonemas, tratei de empurrá-la para a porta, como um engate ocasional e vergonhoso. Não te esqueças de me telefonar todos os dias, sussurrou Andy. Ouvi a porta da casa de banho a abrir. Todos os dias, disse eu. E agachei-me atrás da porta, enquanto a abria e Andy saía. Quando me virei, Gou estava ali na sala. Tinha a boca aberta de espanto, mas o resto do corpo estava furioso. Mãos nas ancas, sobrancelhas arqueadas. Nick, meu grande idiota.